Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Flutuar. O momento em que a mente alcança a sua gravidade zero, a altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz Flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar, aos sábados, das 9 às 9:30 da noite, na Antena Web. Produções, publicidade e design, encontra uma equipa jovem e dinâmica que lhe oferece um vasto leque de ideias para a imagem corporativa da sua empresa, logotipo e decoração de montras e viaturas. Desenvolvemos também flyers, cartões de visita e todo o estacionário da sua empresa. Visite-nos em www.rbproducções.net e descubra tudo mais que podemos fazer por si e pelo seu negócio. Acompanhe-nos também no Facebook, em facebook.com/rbppc. A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Arigato. Isso encerra o meu conhecimento sobre a língua japonesa. Hoje faremos um programa em homenagem a uma turma muito especial, de brasileiros que estão do outro lado do mundo, os decassegues. E, de certa forma, todos os brasileiros que estão trabalhando fora do país. Muitos escutam o Café Brasil para matar um pouco das saudades do Brasil, então nada melhor que um programa para eles, não é? E até o final eu prometo que eu vou aprender a falar um pouco de japonês, tá bom? Para começar, uma frase de Charles Baudelaire. Aos olhos da saudade, como o mundo é pequeno. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte de uma turma que trabalha com uma linguagem universal: arte e cultura. Itaú Cultural. Acesse o site e conheça um mundo sem fronteiras e sem barreiras, repleto de conteúdos que farão você viajar sem sair do seu país. www.itaucultural.org.br. E o exemplar de hoje do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para Carlos Alberto Sabino, que comentou assim o programa A Música Está Ficando Ruim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Luciano Pires. Meu nome é Carlos, sou brasileiro e moro no Japão há 17 anos. Muito recentemente fui apresentado ao programa Café Brasil, através de um amigo, e fiquei maravilhado. Eu não imaginava poder encontrar ainda hoje um programa tão lindo, culto e saudável. Devido ao meu atraso de conhecimento, estou ouvindo os programas de uma forma retroativa. Ainda bem que eles estão nos arquivos. Muitos de nós, brasileiros no exterior, estamos vulneráveis à pocotização e cabe a cada um procurar, buscar e adotar fontes de refúgio como o teu programa Café Brasil. Este programa já me resgatou. Estou ouvindo todos os dias, inclusive em meu horário de trabalho. E vou explicar. Coloco meu iPhone conectado direto no carregador, ligo meu fone de ouvido sem fio e me deixo ser feliz. Confesso que já fui flagrado cantando o refrão "Eu não quero ser um pocotó". Gostaria de deixar aqui uma sugestão a ser discutida: a educação do povo. Pense nisso. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Outro abraço, Carlos, do outro lado do mundo. Você ganhou o livro, entre em contato conosco, vamos ver como mandar. Quem sabe eu mando um e-book que não tem custo de correio, não é? É, o Carlos ganhou o livro, pois comentou um programa. E do outro lado do mundo, cara. E você, hein? E por falar em Japão, vamos de Nakata, não é? A Nakata é a marca dos componentes de suspensão que você precisa para o seu carro. Se você acessar o facebook.com/componentesnakata, o Nakata sempre com K, vai encontrar um monte de conteúdo interessante e ainda vai ter a chance de participar de uma promoção e ganhar um iPad. 4 felizardos já ganharam. O que você está esperando, hein? Arriscado é não usar a Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Japonês tem 3 filhas, uma é Yoshiko-san. Yoshiko-san é a mais nova e é uma linda cunhã. Ela é índia do Oriente, eu sou bubi daqui. Falou comigo em japonês, respondi em guarani. Watsurenai de, me falou assim. Eu respondi na moaite, rohechare. A índia lá do Oriente, gostou do bubi daqui. Japonesinha é minha cunhataí. Plantação lá do japonês é coisa que eu nunca vi. Lá tem um pé de pimenta que mais parece um caqui. Lá cresce jabuticaba do tamanho de maçã. Mas sua fruta mais linda se chama Yoshiko-san. Yoshiko-san, minha linda, Yoshiko-san, me porã. Não casaremos na igreja, nossa paixão é pagã. Esquece o Deus da igreja, venera o sol da manhã. Desmaia o corpo na relva e diga pro seu galã. Watsurenaide, me falou assim. Eu respondi na moaite, rohechave. A índia lá do Oriente gostou do bug daqui. Japonesinha é minha cunhataí. Que delícia! Começamos com os hermanos irmãos, com um japonês tem 3 filhas. É que ótimo isso, cara. É o som de Mato Grosso do Sul junto com o Japão. Muito bem, em 2007 escrevi um artigo no qual eu dizia assim. Quando eu tinha 9 anos, um de meus melhores amigos era o Boia, o meu vizinho, filho de uma família japonesa, cujo pai era mecânico de automóveis. A família morava nos fundos da oficina, uma autêntica boca de porco, como a maioria das oficinas no começo da década de 60. Eu era de classe média, o equivalente à classe B de hoje, com pai executivo e mãe professora. O Boia era o que hoje consideramos classe C. E éramos excelentes amigos. Eu vivia na casa dele e não me lembro de jamais ter algum problema pela diferença de classes. Eu frequentei muito a casa do Boia, que tinha um cheiro característico, eu acho que por causa da culinária japonesa. E livros escritos em japonês que me despertavam a curiosidade. Era uma cultura diferente, com pessoas que falavam com um sotaque diferente, com olhos puxados, que sempre me intrigaram. Eram os japoneses, lá nos anos 60, uma época em que o Japão fascinava até na propaganda. Urashima-taro, um pobre pescador, salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Brasil o levou. Pelo reino encantado, ele se apaixonou. Ele ganhou ao abrir a guarda. meu coração. Encontrou uma passagem da Varigui e voou feliz para o Japão. Do Brasil ao Japão via... Deva, Nihon Karano, Suteki na Uta wo, Boku tachi Kokoro wo, Komete utaimasu. Sore wa Kanashii, Utsukushii, Sayonara. Prepare-se, você vai ouvir agora um clássico, Sayonara, que Os Incríveis lançaram em 1968, num disco chamado Os Incríveis no Japão, na esteira de uma viagem que eles fizeram àquele país. Cara, como eu cantei Sayonara. Sayonara, Sayonara, o amor que vai não volta. Muito bem, e por causa daquele meu artigo eu recebi alguns e-mails emocionantes, em especial um escrito por Masahiro e Thelma Okuno. A Thelma é irmã do Boia, cujo nome era Cláudio Secchi, e eles me deram detalhes que eu havia esquecido. O pai do Boia, dono da oficina, era o Yuji Secchi, e eles escreveram isso. O Cláudio Boia faleceu no Japão em 1998 e lá estava com os irmãos Neno, que moravam juntos, e Roberto. Na época, como minha sogra, a mãe do Boia, estava bem mal de saúde, num CTI, num hospital no Rio de Janeiro, foi evitado avisá-la e daí se complicou tudo em família. Porque começaram a enganá-la toda vez que ela se queixava da falta de notícias do Boia, de quem ninguém lhe falava nada, para se omitir de causar um choque e provocar depressão a ponto de matá-la de tristeza. Muito mais tarde, já melhor de saúde, minha sogra ficou sabendo da morte do seu filho Boia no Japão. Isso através de um irmão mais velho dela, que veio de Jaú especialmente para lhe dizer do fato a tempos escondido. Aí fizemos a missa budista em casa da irmã Yoshiko pela alma do Boia. O monge foi muito carinhoso com minha sogra e exigiu dela muita força interior, pelo amor a Boia e a todos os presentes amigos dele. Ainda me preocupo como faremos para trazer as cinzas do Boia lá do Japão. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Olha que legal, essa é a cantora Tsubasa Imamura, japonesa que canta músicas em português. O sotaque é um charme. Pois então, eu fiquei sabendo que perdi o meu amigo Boia, que eu nunca mais tinha visto desde o final dos anos 60, enquanto ele era um dekasegue no Japão. Dekasegue. Encontrei uma explicação sucinta sobre esse termo no blog Movimento de Kaseg, de autoria de Sansameg Shiraishi. Olha só. O termo de Kaseg é formado pelas palavras japonesas deru, sair, e kasegu, ganhar dinheiro, designando qualquer pessoa que deixa sua terra natal para trabalhar temporariamente em outra região. Por exemplo, os japoneses que vivem em Hokkaido e que vão aos grandes centros a trabalho, como Tóquio e Osaka, também são chamados de dekasegues. Da mesma forma, assim são igualmente denominados os brasileiros, peruanos e outros latino-americanos que emigram para o Japão. No início do século, milhares de japoneses imigraram para outros países com o intuito de fazer fortuna e voltar para o Japão. No caso do Brasil, a imigração começou em 1908, com a vinda de 781 camponeses, principalmente da região de Hiroshima. Chama-se fenômeno de Kaseg, tal imigração de brasileiros, que teve seu início no fim da década de 1980. Oficialmente, iniciou-se em junho de 1990, com a mudança na legislação de imigração japonesa, permitindo ao descendente de japonês, o Nikkei, receber um visto de trabalho no país. Entretanto, o visto para descendentes de japoneses é concedido até a terceira geração, Sansei. No caso da quarta geração, Yonsei, quando filhos, faz-se necessário a companhia dos pais, a terceira geração. Em 2005, o Ministério da Justiça estimou que 302 mil brasileiros viviam no Japão legalmente, enviando todos os anos entre 1,5 e 2 bilhões de dólares para o Brasil. Os brasileiros representam o terceiro maior contingente imigrante do Japão, apenas atrás dos chineses e dos coreanos. No Brasil, é contabilizado como o terceiro maior grupo vivendo fora do país. Em contrapartida, no Brasil está a maior concentração de descendentes de japoneses fora do Japão. Nas pesquisas encontrei um texto chamado Crônicas de um Dekaseg, A Chegada, publicado por Alexandre Maus em portalwebnews.com. O texto mostra claramente o drama do brasileiro que chega no Japão e se descobre em outro mundo. Eu acho que muita gente vai se reconhecer aqui. Para arrebentar de vez, eu trago outra dos incríveis. Kokoro no Niji, o arco-íris azul, uma versão que eles fizeram para uma música japonesa de autoria de J. Hashimoto e T. Inoue. Saudade é a lembrança, o amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sempre também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem, no momento de voltar. Saudade é a lembrança. É muito difícil para quem chega ao Japão e vem para morar. Terra estranha, tudo ao contrário e diferente. do verão brasileiro ao inverno japonês. Se as folhas caem no Brasil, as flores desabrocham no Japão. 12 linhas no globo a diferenciar os horários. Dança das horas, apenas um mero detalhe perto do que me espera. Noto que precisarei perguntar sobre tudo. Aqui nesta terra, só sei que nada sei. Detalhe, vou falar em português? Ah, e agora? Quem poderá me entender? De repente eu me vejo novamente uma criança. Não sei ler, não sei escrever. E pior ainda, eu não sei falar. Pelo menos andar eu ainda sei. Na mente, os pensamentos concatenados querem explodir pela boca. Lançar ao vento o que penso, o que sou, o que quero. Na boca, a barreira imposta à força pelo idioma. Ideias que não saem mais, barradas por ouvidos que não as compreendem. Dor de cabeça que bate na cabeça quente. Mas não sei pedir remédio. Fome que me torce as entranhas, mas não sei pedir comida. Raiva, frustração. Até mesmo para meus estertores da falta de educação e civismo, me faltam as palavras. Que merda! Como que se chama essa porra? Não sei como expressar nem ao menos isto. Vim parar no país da filosofia zen. Então, entro na meditação introspecta e forçada, por não poder falar nada. Meu voto de silêncio é obrigatório. Eu entendo minha mente e ela me entende, e ninguém mais invade meu mundo. 10 minutos passados, eu estou farto de meditar. Olhos e mãos que se tornam boca. Comunicação da pré-história. Gestos, sons, mímica. Uma linguagem primitiva. Eu me sinto um primata. Me alimentarão com bananas? Olho para as placas, para os textos escritos. Parecem um monte de rabiscos. Letras que parecem desenhos. Ouço sons saindo das bocas das pessoas, que para mim não fazem o menor sentido. Impossível saber se são palavras felizes, tristes, e se são palavras. Alguns até se aproximam e me dizem alguma coisa. Palavras jogadas ao vento, nenhuma você capta. E nem sei como dizer que eu não entendi. Melhor fingir que eu sou cego, surdo e mudo. Aliás, fingir para quem? É minha condição real e atual, com certeza. Bate, realmente bate um desespero. Insegurança. Lembro-me das aulas de inglês guardadas no empoeirado arquivo da memória e puxo algumas palavras. Falo, amarro as palavras em inglês com sotaque macarrônico, mais pé vermelho, mais cheio de axé. E ouço como resposta um inglês que parece cuspido, sem sentido. Inglês maldito e maldito, deficiente pela falta de sons do idioma original dos que falam a mim. Lembro-me que aprendi algumas palavrinhas no Brasil. Banheiro é benjo. Que beleza! Com os olhos marejados de emoção e de vontade de fazer xixi, me dirijo à simpática japonesa e lhe pergunto, benjo? Noto-lhe o olhar de repulsa. Dama ofendida. Imagem que me fica gravada à mente. E só consigo traduzir essa imagem anos depois. Benjo, apesar de ser um termo muito utilizado pelos imigrantes japoneses no Brasil, é um termo considerado quase chulo. Seria o mesmo que dirigir-se a alguém e dizer cagador? E o termo dito sem mais acompanhamentos tem um ar de convite sexual. Muitas dessas palavras aprendidas em família não me servem, à força eu percebi. Vocábulos gastos, fora de moda, grosseiros e que denotam uma origem pobre. E pesa-se ainda que muitas são palavras com forte cunho regional. Palavras cheias de sotaque e sabor de terra, estranhas ao japonês moderno e globalizado. Trauma, mãos que suam frio. E agora? Como poderei dizer quem sou, o que sinto, o que quero? Araraquara virou. Coça o sovaco com a taquara do taquedo, piquirico, tiquara, satuba, já acabou. Esse é o Zé Fidelis, em 1958, com Cantora Japonesa, brincando com o jeito de falar dos japoneses. A gente só brinca assim com quem ama, sabe? E eu tô pensando o seguinte, se é difícil para um brasileiro no Japão, imagina só um japonês aqui. Então, os decassegues são um fenômeno econômico e cultural, mas antes de tudo, representam a vontade que as pessoas têm de vencer, ultrapassando obstáculos do idioma e da cultura, preconceitos e as saudades de sua terra natal. Não deve ser fácil, e por isso eu os respeito. Este programa mexeu com as minhas memórias, sabe? Eu espero que também tenha mexido com as memórias dos brasileiros que estão longe de casa. Os decassegues, que pelo que aprendemos, não precisam estar exatamente no Japão. Saibam todos que sua pátria está aqui à espera. Meio maltratada, cheia de problemas, ameaçada por oportunistas e populistas, mas repleta de irmãos e de gente que, com certeza, está cheia de saudades. Quando der para voltar, meu, volta. E você, hein? Já acessou a página da Pelegrino no Facebook? Está cheia de conteúdos legais e você pode se surpreender. E se acessar o post da promoção, vai concorrer a tocadores de MP3, GPS e iPads, meu. Tá esperando quem? Vai lá. facebook.com/Pelegrino Distribuidora. A Pelegrino é uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil. Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Bem, o que eu posso dizer aos decassegues do Japão? Eu tinha prometido que ia aprender a falar japonês, então vamos lá. Omedetou gozaimasu. Meus parabéns. Taihen oseva ni narimashita. Obrigado por tudo. E gokuro sama deshita. Bom trabalho. No me nasai ne yen me su i pose shinki yakuko shin fuku tsukora e ayamate ushan nanoni lisumu mushishi. E assim, ao som da pernambucana Andréa Morim cantando Bye Bye Blue em japonês, dela, de Roberto Menescal e Keiko Omata, que o Café Brasil, em homenagem aos brasileiros que estão batalhando lá fora, vai saindo de mansinho. Sakarawa no com o ninja Lala Moreira na técnica, a samurai fêmea Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires-san, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Carlos Sabino, os incríveis Hermanos e Irmãos, Tsubasa e Mamura, Andréa Morim e Zé Fidelis. Que tal, hein? Este programa chega até você com o suporte de gente que fala todos os idiomas do coração, pois trabalha para que a arte dos homens e mulheres seja apresentada ao mundo, o Auditório Ibirapuera. Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. É sério, meu. Se você nunca foi lá, não pode deixar de conhecer. É bom para sentir o orgulho de ser brasileiro. Este é o Café Brasil. De onde veio esse, meu? Tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, um ditado japonês que é profundo. Meu celeiro foi destruído pelo fogo. Agora posso ver a lua. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Não é fácil, não pensar em você. Não é fácil. Estranho, não te contar meus planos, não te encontrar. Todo dia de manhã, quando tomo meu café amargo, eu ainda puto verde um dia de telão. Toda vez que saio, me preparo pra talvez te ver. Não. の日か私の元へいつの日か固くななこの想いは